bater-me para ti, bebê. Não aceitas nem queres aceitar que já sou uma mulher. Já está na hora de veres como sou. Cantem por mim, o tempo passou. E já te olho com outro olhar. A criança que dantes tu vias, hoje é mulher e tem fantasias. E a maior delas é poder-te amar. Pois tu não vês, ou não queres ver, nem aceitar. Nem queres aceitar que pudesse crescer. Já está na hora de veres a final. Eu não te quero de maneira igual. Já vejo outras coisas em ti. Pois a criança que hoje é mulher e tem fantasias. E a maior delas é ter-te para mim. E tu não vês, ou não queres ver, e eu cresci. Continuas chamando-me assim, bebê. Continuas a ter-me para ti, bebê. Nem queres aceitar que já sou uma mulher. Continuas chamando-me assim, bebê. Continuas a ter-me para ti, bebê. Não aceitas nem queres aceitar que pudesse crescer. Uma mulher.